mais um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua, brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas? Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está a começar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 131. Estamos em pleno mês de agosto, mês de férias para muitos. Se estiver a gozar, então esperamos que as passe da melhor forma. Se possível, também à noite e semanalmente na companhia do Ao Canto da Lua. Desde já, boas férias para aqueles que estão a usufruir delas mesmas. Temos aí uma hora cheia de grandes canções. Hoje a começar com música nova, David Bisbal e Cuca Roseta. Se há um te queres quedar, é o tema que abre esta edição. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Adiós, me deja solo sin respirar. Y cada vez que intento no caer, llega el día en que te vas. La realidad siempre ha sido cruel, no va a querer desaparecer y dejarte aquí junto a mí. Si aún te quieres quedar, ni el tiempo lo sabrá, mi amor. Si aún te quieres quedar y solo hoy viviéramos. Si aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón. Si aún te quieres quedar, sei muito bem que é difícil decidir separarmos outra vez. Bem me conhece. E isto dói-me mais do que um dia imaginar. A soledad sempre ha sido fiel, se quedará emplazándote quando já não está. Mas se puderes ficar, se aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón. Mas se puderes ficar. Yeah. Aqui estão os primeiros sons de hoje do Ao Canto da Lua com David Bisbal e Cuca Roseta, eles que fizeram bastante sucesso há dias atrás no programa da TVI, fazendo em direto este fantástico dueto gravado há bem pouco tempo. Ora, saiba que nesta semana a nossa Lua encontra-se na fase quarto crescente. Pensamento para esta edição: ninguém tem a felicidade garantida. A vida simplesmente dá a cada pessoa tempo e espaço. Passo, depende de você enchê-los de alegria. Sabe se eu ainda passo noites sem dormir? Porque a cada vez que fecho os olhos eu só penso em ti. Toda a noite o meu pensamento vai de encontro a ti. E de dia segundo a segundo eu só penso em ti. Fico preso nessa solidão, sinto em pedaços o meu coração. Meu amor, minha vida sem ti, ser não tem razão. Penso em ti, penso em ti. Noite e dia o meu pensamento vai de encontro a ti. Penso em ti, penso em ti. Sinto frio a cada segundo que vivo sem ti. Fico preso nessa solidão, sinto em pedaços o meu coração. Meu amor, minha vida sem ti, ser não tem razão. Penso em ti, penso em ti. Noite e dia o meu pensamento vai de encontro a ti. Penso em ti, penso em ti. Sinto frio a cada segundo que vivo sem ti. Não dá, eu não sei viver sem o teu amor. Sou como uma abelha sem a sua flor. Sou tão dependente desse nosso amor. Não dá, me sinto bater do meu coração. Sem ti ao meu lado até perto o chão. Pois só tu comandas o meu coração. Penso em ti. Penso em ti. Penso em ti. Noite e dia o meu pensamento vai de encontro a ti. Penso em ti, penso em ti. Sinto frio a cada segundo que vivo sem ti. Ao Canto da Lua, as melhores baladas. I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with doubts at me. Then in that one moment of time, I will feel no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when aqui estão duas grandes canções em géneros distintos. Whitney Houston, One Moment in Time, é sem dúvida uma canção que marca uma geração. Atrás também, música nacional com Zé Amaro e uma também bem romântica, chama-se Penso em Ti. Altura agora para a nossa habitual efeméride semanal. Hoje falamos de um grande senhor do teatro e da televisão, Raul Solnado. We have before us the opportunity to forge efeméride semanal. Raul Augusto de Almeida Solnado nasceu em Lisboa a 19 de outubro de 1929. Foi humorista, apresentador de televisão e ator português. Unanimemente reconhecido como um dos maiores nomes do humor português, começou a fazer teatro na Sociedade de Instrução Guilherme Consul no ano de 1947, profissionalizando-se no ano de 1952. Um ano mais tarde, estreia-se no Teatro da Revista com Viva o Luxo, apresentado no Teatro Monumental. Entra também em Ela Não Gostava do Patrão. Já no ano de 60, torna-se primeiro ator na peça A Tia de Charlie, apresentada no Teatro Monumental. Com Fialho Gouveia e Carlos Cruz, apresenta na RTP o programa E o Resto São Cantigas, onde foram recordados músicos e compositores da época áurea da música ligeira portuguesa. Na televisão, é também a protagonista da sitcom Lá em Casa Tudo Bem, que dura vários meses. Em 87, interpreta um papel dramático no filme Balada da Praia dos Cães, de José Fonseca e Costa, baseado no livro de José Cardoso Pires. Foi homenageado em 2002 com a Medalha de Ouro da Cidade de Lisboa e recebeu em 10 de junho de 2004, do Presidente Jorge Sampaio, a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. A compilação Está Lá, o melhor de Raul Solnado, volume 2, inclui o inédito O Paizinho do Ladrão, A História do Meu Suicídio e ainda gravações no Zip Zip. No teatro e nas cantigas, além de Fados Maravilha e de Mal Me Quer, inclui duas novas gravações, Eu Já Lá Vou e Haja Descanso, Viva o Chouriço. Raul Solnado tem uma vasta biografia que hoje não seria possível trazer a este programa. Ainda assim, dizemos-lhe que foi até à sua morte diretor da Casa do Artista, sociedade de apoio aos artistas que fundou juntamente com Armando Cortês, entre outros. Raul Solnado faleceu a 8 de agosto de 2009, vítima de doença cardiovascular, e os seus restos mortais descansam no Cemitério dos Prazeres. Será para sempre um ícone do povo português e de Portugal. Por isso mesmo, hoje recordámo-lo aqui, durante breves minutos, numa das suas hilariantes histórias, neste caso, ligando para o inimigo. Está lá? É do inimigo? Olha, vocês podiam parar a guerra agora aí um bocadinho? Sim. Tenho aqui um colega com dores de cabeça. Está bem. E também temos o canhão encravado. Sim. Foi o Alfredo que meteu a cabeça lá dentro para fazer a revista e agora não a consegue tirar. Já pusemos sabão, já, mas a cabeça não sai. Tá, ele está vivo. Há bocado a gente ouviu ele estar a dizer: tirei-me daqui. Vocês deram algum tiro na segunda-feira? Não é que foi acertar em cima de um senhor pexigoso que não é da guerra e o homem ficou-nos cá com uma raiva e com toda a razão. Isto não são brincadeiras que se tenham. Está bem. Tá. Teve cá o vosso espião, Agostinho. Sim. Ele levou para aí os planos da pólvora. Era para vocês devolverem, porque a gente não tem cá mais cópias. Tá. É verdade, vejam lá se vocês tiram o arame farpado, que a gente aqui não ganha para calças, hein? Está bem. Está bem. O vosso espia é que já confessou tudo. Já. Diz que vocês vão atacar por cima. Ah, vão atacar por baixo? Cagando a vigarista, hein? E quando é que vocês pensam atacar? Ai, no sábado não, porque no sábado a gente faz semana inglesa. Sim. Sexta-feira a que horas? É, mas isso ainda estamos todos a dormir, homem. Vocês não podiam vir assim depois do almoço? Pois atacávamos para fresquinha. Pois. E por jantão cá com a gente? Está bem. Está bem. Quantos é que vêm? Ainda cabrutos. É que eu não sei se temos cá balas que dê para todos. Bem, se a gente não tiver. Não, se a gente acabar as balas, dispara-se com supositórios. Pois é.

Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Aqui está a música dos Flying Pickets para recordar nesta noite. Chama-se Only You, esta grande canção que acabámos de escutar. Bem, se está de férias, ainda há pouco o dizia no início deste nosso espaço, eu espero bem que as aproveite da melhor forma. Ainda por mais, noites quentes, ouvindo música calma e romântica, sempre aqui no nosso espaço. É assim que semanalmente acontece aqui na sua rádio preferida. Neste mesmo dia e neste mesmo horário, de norte a sul de Portugal, nas ilhas também e nas comunidades portuguesas. Estamos no Reino Unido, ainda também na Suíça, em França, no Brasil e também nos Estados Unidos. Ora, saiba que é sempre um prazer estar consigo em cada noite aqui no nosso espaço. Agora, os sons são de Sinéad O'Connor. Recordamos mais uma grande música, Nothing Compares to You. Whoever I choose. E depois da música, partimos então para a nossa habitual agenda. Agenda semanal. Como sempre, começamos pelo norte, em caminho a prever os The Atomic Beach Walks e também My Sleeping Karma, ainda os Blue Pills. É no dia 16 de agosto no Centro Cultural de Moledo, em caminho. Já na Torre de Moncorvo vejo os Norton, a 12 de agosto. Em Povo de Varzim, Anselmo Ralph atua na Praça de Touros, a 23 de agosto, às 22h30. Já em Viseu, marcado está concerto com Tony Carreira, a 16 de agosto. Em Penamacor, Chutes e Pontapés atuam no Meimão, a 16 de agosto. Em Cruz, GNR dão um concerto num domingo, a 17 de agosto, já na Costa da Caparica, há para ver Buraca Som Sistema, Gabriel o Pensador, João Pedro Paes, GNR, Pesticida, entre outros. É a 14 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica. Em fronteira, veja os Azeitonas, a 16 de agosto. Já em Reguengos de Monsaraz pode ver cinema, a 24 de agosto, com o filme Aviões, Equipa de Resgate. É um filme para maiores de 6 anos. Em Estremoz, até domingo, dia 24 de agosto, pode ver então uma exposição. É uma mostra que faz uma ligação entre duas artes, a poesia e a barrística. Os poetas vão assim refletir sobre a sua arte bonequeira, dando-nos a conhecer através da sua mundividência muito própria como entendem os bonecos as temáticas a estas associadas e a candidatura a Património da Humanidade. Em Grândola, veja Rita Guerra no Casino de Troia, a 23 de agosto, é às 22h30. Já em Mértola, atua Linda Martini, a 29 de agosto, na mina de São Domingos de Mértola. No Algarve, há para ver em Olhão, Ana Moura e Cuca Roseta, a 12 de agosto, no Jardim Pescador Olhanense. E finalmente, na Madeira, há uma exposição denominada Memórias da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, até ao dia 27 de setembro. É no átrio do Arquivo Regional da Madeira, no Caminho dos Álamos, no Funchal. São estas então as sugestões para esta edição. Agenda semanal. E para aqueles apaixonados que apreciam a música do Brasil com aquele sotaque sertanejo, então aí está a dupla Leandro e Leonardo para ouvirmos uma destas canções, já bem velhinhas, Não Sei Mais Dormir Sozinho. Depois, os grandes, grandes Scorpions com Wind of Changes trazem também ao Canto da Lua esta grande balada. Continuação de uma muito boa noite, obrigado por estar ligado a nós. Dizer que esta noite quero sair com você. Vista o que tiver pra vestir, porque hoje quero te amar pra valer. Tô te ligando na esquina, perto da praça, de um orelhão. Não suportei a saudade, sei que é tarde, não diga que não. Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir. O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui. Diga que está sem sono e nesse abandono não vai me deixar. Que no minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar. Meu remédio é teu carinho. Vem correndo me encontrar. Estou louco pra te amar. Não sei mais dormir dizer que sozinho eu não consigo dormir. O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui. Diga que está sem sono e nesse abandono não vai me deixar. Que no minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar. Vem correndo, vem me ver. Tô doente sem você. Meu remédio é teu carinho. Vem correndo me encontrar. Estou louco pra te amar. Não sei mais dormir sozinho. Vem correndo, vem me ver. Sem você.